Tipo um comboio, tipo uma frota. Apocalipse, yes, NJ. É tipo um comboio, tipo uma frota. Apocalipse, yes, NJ. Tipo um comboio, tipo uma frota. Apocalipse, yes, NJ. É tipo um comboio, tipo uma frota. Apocalipse, yes, NJ. Responsa, tem que lutar e conquistar, não morre responsa. A vida é um dom que Deus te dá, não morre responsa. Porque o rap é bum bum pá. Incentivo o meu povo a trampar e não roubar. Guerreiro que é guerreiro, entra na arena e não se cansa. Apocalipse, SNJ, tipo uma aliança. Vacilão, sem noção, tenta boicotar, mas não tem boi. SNJ e Apocalipse em primeiro lugar. Deus nos ama, e eu amo a Deus mais do que a fama. Não vou jogar o nome de Jesus da lama. Não faço rap pra poder levar mulher pra cama. Quem não é bam bam bam, sem chance, não me engana. Hip hop não é erva, hip hop não é trevas, hip hop não é viagem. Hip hop prega paz e não a bandidagem. Tipo assim, pras minas não há, pros mano salve. O que não presta, joga fora o que lhe presta. Pega e guarde, eu tô fora da panela, longe da função, pois percebi que a vida pode ser bela. Só a palavra do Senhor te cura, nos regenera. Sem querer furar olho, assim segue o comboio. Sem dar ideia torta, assim prossegue a frota. Apocalipse, yes, NJ. Apocalipse, yes, NJ. É tipo um comboio, tipo uma frota. Apocalipse, yes, NJ. É tipo um comboio, tipo uma frota. Apocalipse, yes, NJ. Tipo um comboio, tipo uma frota. Apocalipse, yes, NJ. É tipo um comboio, tipo uma frota. Apocalipse, yes, NJ. Nada de blá blá blá. A única forma de mudar de vida é resgatar a sua autoestima. Se apoiando, olhando, não, não. É tem que criar, vai, desempenhar, vai. Aprendendo e ensinando o que há de melhor na terra. Como um jardim de flores cheirosas, o clarear do sol, uma benção gloriosa. Na mais linda beleza se encontra o dom na natureza. Em cada ser humano algo em comum, um espírito. Não morre, a carne padece, por isso não esquece. Não é o belo, sincero, é o que eu quero. Direcione ao lado certo. Simples instrumento, aprendendo com o tempo. Que a obediência vale mais do que o movimento. Enfalsou o calabouço de traga, afundou na terra, esqueça a sua alma. É tipo um comboio, tipo uma frota. Apocalipse, yes, NJ. É tipo um comboio, tipo uma frota. Apocalipse, yes, NJ. Tipo um comboio, tipo uma frota. Apocalipse, yes, NJ. É tipo um comboio, tipo uma frota. Apocalipse, yes, NJ. Tô tentando te enrolar, tentando te envolver com revólver, drogas, prostitutas e poder. Ideias anormais, fulano se achando os tais, falando palavrões, desrespeitando filhos e pais. Sete taças, verdadeiros generais. A guerra estourou, foi mesmo inevitável. Na cara do inimigo. Vai ser lamentável. Miserável, seja aquele que come na bandeja do demônio. Só otário prefere servir a um Deus tirano e rejeita ao Deus justo e idôneo. Ei, meus manos, larguem os canos, deixe pros insanos. É preciso muita coragem, é preciso muita perícia pra se juntar ao comboio, a frota e a milícia. Deus vai nos usar para aplicar sua justiça. É tipo um comboio, tipo uma frota. Apocalipse, yes, NJ. É tipo um comboio, tipo uma frota. Apocalipse, yes, NJ. Tipo um comboio, tipo uma frota. Apocalipse, yes, NJ. É tipo um comboio, tipo uma frota. Apocalipse, yes, NJ. Louvado seja Deus por nos mostrar o rap. A trilha sonora que esclarece, prevalece. Aos adeptos, seguidores que não desmerece, contracenando com o que há de melhor. Ao pé da letra, cantando e explicando uma situação. Que a paz jamais será conquistada se toda ação do ser humano for precipitada. Querer o que não pode, de Deus não faz parte. Recebes o que se dá com a mesma moeda. Há muito tempo eu venho percebendo que o homem interpreta as coisas de maneira diferente. Se no passado Jesus foi crucificado, porque em uma cruz no peito ele é carregado. Do tempo que eu era moleque, já percebia isso. Será que ainda estão crucificando Jesus Cristo? É tipo um comboio, tipo uma frota. Apocalipse, yes, NJ. É tipo um comboio, tipo uma frota. Apocalipse, yes, NJ. Milícia, milícia. Apocalipse, yes, NJ.